agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. Dólar alto e reflexões a respeito dos impactos da cotação da moeda em relação ao turismo em Foz do Iguaçu e região da Tríplice Fronteira. Ao mesmo tempo em que a desvalorização do real prejudica, por exemplo, a atividade do turismo de compras, com os preços no comércio importados do Paraguai e da Argentina tornando-se mais altos para os consumidores brasileiros, o aumento no preço dos pacotes turísticos para o exterior tornam destinos nacionais, como Foz do Iguaçu, mais atraentes para viajantes que historicamente procuram outros destinos. Além de contribuir para atrair mais brasileiros para o turismo interno, o dólar alto contribui também para deixar o Brasil mais barato para os viajantes estrangeiros, desatando o eterno debate entre os que são a favor ou contra uma moeda menos valorizada na comparação com as principais divisas internacionais. O ano de 2015, ao que tudo indica, será de dólar alto e pouca interferência do governo no mercado financeiro no sentido de fortalecer o real e reduzir a cotação. Devemos ter aí, inclusive, já estamos com quase 2,96, 2,97, né, no mercado paralelo. Podemos ter o dólar acima de R$3, inclusive, ao longo do ano. Mas um dos assuntos de destaque para o turismo aqui na fronteira ao longo desta semana foi a infeliz coincidência da realização simultânea de reformas na Ponte da Amizade e na Ponte Tancredo Neves, travando o trânsito fronteiriço. Com relação à Ponte da Amizade, que desde a segunda quinzena de janeiro encontra-se em meia pista, a boa notícia é de que a primeira das duas pistas deve ficar pronta até a sexta-feira que vem e as obras na outra pista devem começar no dia 23, durante cerca de 4 semanas e liberando finalmente a circulação nos dois trajetos. Já quanto à ponte Tancredo Neves entre Brasil e Argentina, cujas obras contratadas pelo governo argentino começaram na quarta-feira, há previsão de pelo menos 30 dias com meia pista para substituição de juntas e melhorias no pavimento, bem como também trabalhos de pintura e paisagismo. No feriado brasileiro de carnaval, felizmente para não atrapalhar ainda mais a circulação, as obras foram suspensas, mas serão retomadas a partir da próxima semana. Como se vê aqui na fronteira, a nítida impressão que se tem é que o que a mão esquerda faz, a mão direita não tem a mínima ideia, e os moradores da região é que acabam pagando o pato pela falta de coordenação entre os governos de cada país. Participe do CBN Turismo, interaja conosco, twitter.com/cbnfoz, facebook.com/cbnfoz e também nosso site cbnfoz.com.br. Foz do Iguaçu, 14 de fevereiro de 2015. Bom dia! Feriado prolongado de carnaval atrai milhares de viajantes para a tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, com hotelaria lotada em Foz do Iguaçu. Apesar do início positivo dos meses de janeiro e fevereiro, empresários dos ramos hoteleiro e gastronômico analisam com cautela o ano de 2015. Novo secretário de Esporte e Turismo do Estado do Paraná fala à CBN Foz e destaca a importância de Foz do Iguaçu no contexto turístico paranaense. Mesmo fora dos grandes roteiros, Carnaval de Rua de Foz do Iguaçu atrai olhares de turistas nacionais e estrangeiros. Parque Nacional do Iguaçu e Complexo Turístico Itaipu ampliam equipes de atendimento durante todo o feriado prolongado. 11 horas e 10 minutos, CBN Turismo volta em instantes, depois do intervalo, com estas e outras informações. CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. O 11:17 aqui na cidade de Foz do Iguaçu. A temperatura neste momento, com tempo chuvoso aqui na área central, está na casa dos 26 graus, umidade relativa do ar de 87% e ventos a 6 km por hora. As temperaturas para hoje aqui na cidade de Foz do Iguaçu devem chegar aí aos 30 graus no período da tarde, mas o predomínio, segundo o CIMEPAR, Instituto Meteorológico do Paraná, será de chuvas e trovoadas ao longo da jornada. À noite, essa instabilidade diminui um pouco, que pode aí favorecer também a realização do carnaval de rua aqui na cidade de Foz. Para amanhã, pancadas de chuvas e trovoadas isoladas ao longo do dia, mínima de 20 e máxima de 28 graus, possibilidade de neblina no período da manhã. Segunda-feira de carnaval, sol entre muitas nuvens, temperaturas entre 19 e 30 graus. Na terça-feira, pancadas de chuvas isoladas entre a tarde e a noite, mínima de 20, máxima de 32. Quarta-feira, pancadas de chuva a partir da tarde, é o que prevê o CIMEPAR aqui para a Terra das Cataratas. Aeroportos da região trinacional operando normalmente para pousos e decolagens, tanto em Foz do Iguaçu como também em Puerto Iguaçu e Mingaguaçu, região metropolitana de Ciudad del Este, no Paraguai. Na BR-277, movimento grande, principalmente de chegada aqui à cidade de Foz do Iguaçu, são agora 431 veículos por hora no sentido Foz, na Praça de Pedágio de São Miguel do Iguaçu, 418 na Praça de Pedágio de Céu Azul. Recomendação de cautela aos motoristas, porque dos 10 pontos monitorados pela concessionária Eco Cataratas entre Foz e Guarapuava, 6 encontram-se com trânsito acima da média neste sábado de carnaval. Na região da Ponte Internacional da Amizade, chove agora, registro de fila para quem desce a 277 no sentido Paraguai, lembrando aí que apenas um sentido por vez está sendo liberado no Alta Ponte, agora liberou-se aí a circulação no sentido Paraguai, mas se você puder evitar fazer essa travessia, evitar realmente passar de carro próprio ou moto em direção ao território paraguaio, é melhor, porque assim como demora para ir, demora também para voltar aqui na região da Tríplice Fronteira. Ponte Tancredo Neves entre Brasil e Argentina, as obras que aconteceriam ali foram suspensas durante este feriado de carnaval. BR-469, recomendação de cuidado a você que vai pegar essa estrada em direção ao aeroporto ou às cataratas devido ao aumento na circulação de turistas aqui na fronteira. E nas Cataratas do Iguaçu, a vazão neste momento é de 2 milhões e 800 mil litros de água por segundo, o dobro do normal para esta época do ano no Vale do Rio Iguaçu. Usina de Itaipu, com todos os atrativos do complexo turístico abertos neste feriado prolongado. Senhor turista, seja bem-vindo à Tríplice Fronteira. CBN Turismo. Nomeado no último dia 5, o deputado estadual Douglas Fabrício, do PPS, é o novo secretário de Estado de Esporte e Turismo no Paraná. Em entrevista ao programa CBN Foz, nesta semana, ele falou sobre as prioridades para a pasta e quanto à área do turismo. Uma das prioridades será fomentar o turismo regional, dando ênfase em produtos como roteiros de turismo religioso, gastronômico e rural, possibilitando a ampliação da presença do setor nos diferentes municípios paranaenses. Acompanhe. São duas áreas muito importantes. Já ao ponto de ter duas secretarias separadas, era a Secretaria de Esporte e a Secretaria de Turismo. O governador, para fortalecer os dois setores, porque um integra junto ao outro, o esporte voltado mais na área social e de desenvolvimento de esporte desde do amador até o rendimento, e a área do turismo, que é a área focada no desenvolvimento econômico, na geração de emprego, de renda, de venda, entre aspas, né, do país, em especial no caso do estado do Paraná. Nós estamos trabalhando com duas áreas estratégicas, que é dentro do esporte tem o IPCE, que é o Instituto Paranaense de Ciência do Esporte, que vai estar sendo comandado pelo nosso Diego Gurgax, e na área do turismo tem a Paraná Turismo, que vai ser comandada, já está trabalhando com o nosso professor Jacó, o senhor Manuel Jacó Garcia Jimenez, que também da área. Inclusive já esteve aí em Foz do Iguaçu, nós pedimos para que ele estivesse aí conversando com o trade turístico, uma reunião que fez agora no dia 3, para tratar das indicações aí do município de Foz do Iguaçu. E assim nós vamos dar sequência do nosso trabalho aqui atendendo Foz do Iguaçu, atendendo todo o Paraná. Quais são as principais propostas para este novo período de governo, este mandato também do governador Beto Richa, que iniciou agora em 2015? Nós temos, o turismo é uma grande fonte de renda. né, de geração de emprego, de desenvolvimento. É, o Paraná é conhecido em nível nacional e mundial pela força do seu agronegócio e que acaba sendo a referência, né? O que, que nós temos como proposta? De incentivar, disseminar a ideia, motivar os empreendedores e novos empreendedores da área do turismo para que mostre a importância desse setor no desenvolvimento econômico. Então, o grande parceiro, nós já tivemos, inclusive, conversando com algumas instituições, dentre as parceiras do turismo no Paraná, o trade turístico são os empresários, o setor que investe, né, que coloca dinheiro, que coloca esforço para esse setor. Então, aí, especificamente em Foz, o nosso presidente, Manuel Jacó, nós pedimos para que ele fosse a Foz do Iguaçu, já se reunir com o trade turístico para ouvir reivindicações e que as reivindicações especificamente, por exemplo, do trade aí de Foz do Iguaçu, é superar, por exemplo, os limites aí, as limitações do Parque Nacional do Iguaçu para incentivar mais o turismo. A ideia nossa aí é reestruturar também o escritório regional da Secretaria de Esporte e Turismo para um planejamento estratégico a longo prazo, saber com o começo, meio e fim do que é possível fazer. E também, naturalmente, a nossa participação no Conselho de Turismo, aí, reuniões, enfim, está mais presente fisicamente para incentivar e com as ideias que possamos fazer. É bom lembrar que nós estamos num ano de dificuldades. Todo mundo está ouvindo pela mídia, ouvindo as informações no Brasil inteiro, de corte de despesas, de corte de investimentos, de diminuição de orçamentos. E aí entra o nosso setor no sentido de fomentar aquilo que é importante para a geração de emprego e que, às vezes, com poucas ações se consegue montar atividades. Nós estivemos no SEBRAE buscando também parceria, que lá o SEBRAE tem um programa de turismo que pode fazer parceria com a Secretaria do Estado. Tivemos a FEComércio conversando com o Darcy Piana, que também tem uma câmara ligada ao turismo, para justamente trabalharmos em conjunto todas essas forças do turismo do Paraná, mostrando a força que tem esse setor para conseguir também recursos, não só aqui do Paraná, como também do Ministério do Turismo. E iremos também ao Ministério do Turismo, tão logo tenhamos aí a oportunidade para conversar com o ministro e buscar lá as ações que pretendem eles desenvolver no Brasil e não naturalmente aqui no Paraná. Turismo no estado do Paraná, ele tem como base Foz do Iguaçu, Curitiba e também o litoral, são os três destinos aí considerados indutores aqui no estado do Paraná, mas o estado como um todo ele é dividido em várias regiões turísticas. Haverá um incentivo, inclusive, à questão do desenvolvimento de produtos regionais para o turismo aqui do Paraná? Sem dúvida. Nós temos uma ideia de fomentar um setor que as pessoas às vezes ainda não perceberam a importância, por exemplo, turismo religioso. Turismo religioso atrai pessoas das mais diversas regiões para um determinado tema específico numa ação. Então, turismo religioso é uma área que deve ser incentivada. Outro setor é o turismo gastronômico. Veja, por exemplo, quantos pratos típicos existem no Paraná e que movimentam milhares de pessoas a cada semana, a cada final de semana, que isso acontece em vários municípios, que ainda está espalhado isso. Nós queremos também, de forma organizada, um calendário para que isso aconteça e que todos ganhem com isso. Quando se fala de um turismo religioso, de um turismo gastronômico, nós estamos falando do envolvimento de milhares de pessoas, e que isso está espalhado por todo o estado do Paraná, pelas várias regiões. Certo? Que é um setor que até então não tinha ainda no calendário aqui da Secretaria de Estado do Turismo como um setor que pudesse ser, de fato, incentivado. Então, nesse nosso planejamento estratégico, isso consta como uma referência para a gente ajudar a desenvolver. O presidente da Paraná Turismo já esteve aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Na sua agenda como secretário de Estado de Esporte e Turismo, há previsão já de visitas aqui a Foz e também ao oeste do Paraná? Não. Não tem ainda, nós estamos fazendo nosso projeto estratégico, organizando, acertando a questão de orçamento, para que a gente possa dar sequência nas visitas regionais. Mas em breve já teremos uma agenda, estarei em Foz do Iguaçu, estarei nos municípios do Paraná, ouvindo as reivindicações, discutindo com os entes ligados ao setor do turismo, para que a gente possa, em parceria, governo, sociedade civil e a sociedade empreendedora, ajudar a desenvolver o Estado do Paraná nesse tão importante setor. Entrevista com o novo secretário de Esporte e Turismo do Paraná, Douglas Fabrício, que você confere na íntegra no site cbnfoz.com.br. CBN Turismo. E o Conselho Municipal de Políticas Culturais de Foz do Iguaçu apresentou ontem, durante reunião no auditório da Fundação Cultural, o texto revisado da legislação municipal sobre patrimônio cultural, material e imaterial debatido ao longo de 2014. Em entrevista aqui à CBN Foz, Paulo Bogler, presidente do Conselho, disse que um dos pontos mais importantes para a efetiva preservação do patrimônio é a participação da comunidade. Nós gostaríamos da participação ampla da comunidade e principalmente em relação a esse ponto que é tão interessante, tão importante para a gente repensar um pouco a memória da cidade, olhar um pouco para o passado, mas também para fazer uma reflexão sobre o momento que ela vive, né, que perspectivas a gente pode apontar para o futuro coletivamente. Gostaria de ressaltar que a lei é um instrumento, mas dentro do próprio texto a gente enumera algumas ações que precisam ser promovidas para que a gente tenha uma política de patrimônio efetivo na cidade, né? Uma delas é a criação de um espaço, de um equipamento cultural, um museu, uma casa da memória, que dê conta dessa diversidade, dessa complexidade que é a formação histórica, cultural, política de Foz do Iguaçu, né? Que não esteja restrita apenas um segmento ou apenas um olhar sobre a história da cidade, mas sim que contemple essa variedade, né? E essa trajetória tão profunda, né, que nós, iguaçuenses, vivemos na nossa formação. A outra coisa diz que a Fundação Cultural, que é o órgão de cultura da cidade, precisa ser qualificado com técnicos, com um departamento que trate dessa questão. Então, novamente, estamos assinalando a necessidade de concurso público nesse órgão, incorporando, inclusive, essa demanda nova de profissionais que possam atuar nessa área do patrimônio. Também destacamos a necessidade de uma política de educação em patrimônio cultural, né? Voltada especialmente para os nossos jovens, para as crianças, que pudesse constar das diretrizes escolares, ou seja, uma forma de que essa discussão do patrimônio chegue para toda a população e que a população passe por um processo de formação para entender, para se apropriar disso e claro, vivenciar as questões ligadas ao patrimônio como um direito seu. E, então, é uma discussão que, com a lei, a gente quer iniciar ou recolocá-la na ordem do dia, mas que ela prossegue e há outras possibilidades, outras alternativas voltadas ao patrimônio que a gente precisa estar tratando sempre, né? E gostaríamos de abrir, vamos abrir esse diálogo agora com o poder público. É uma conversa que começa, mas ela tem várias etapas até que a gente viva plenamente essa política do patrimônio executada aqui na cidade. Palavras de Paulo Bogler, presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais, sobre a revisão da lei que estabelece a proteção ao patrimônio cultural aqui no município de Foz do Iguaçu. Vamos agora ao repórter CBN. Na sequência, voltamos com a segunda meia hora do CBN Turismo deste sábado. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Horas e 39 minutos e, em novo incidente do gênero, uma jaguatirica foi encontrada morta na manhã de quarta-feira às margens da BR-469 em Foz do Iguaçu, no acesso ao Parque Nacional do Iguaçu. De acordo com a Polícia Ambiental, a fêmea adulta, que era monitorada por biólogos da unidade de conservação, foi atropelada fora da área protegida enquanto tentava atravessar a rodovia que dá acesso ao aeroporto internacional e também às zonas residenciais. A jaguatirica é a mesma que havia sido avistada no mês de agosto nas proximidades do portão do parque de locais de circulação de turistas. O corpo do animal será congelado e mantido nos laboratórios do Parque Nacional para estudos por parte da equipe de pesquisadores. E o Complexo Turístico Itaipu deve receber 11 mil visitantes nos 4 dias do feriadão de carnaval, entre sábado e terça-feira. Para atender a demanda, o esquema especial montado pelo Complexo para férias será mantido com ônibus e horários extras. O número de ônibus no período subirá de 8 para 11. Em 2014, foram quase 11 mil visitantes no Complexo Turístico Itaipu. E a expectativa para este ano é de aumento no público nacional. No Parque Nacional do Iguaçu, para atender os mais de 30 mil turistas que devem visitar as cataratas no feriadão de carnaval, o parque vai ampliar o horário de visitação. Todos os dias o parque abrirá uma hora mais cedo, das 8 até às 5 da tarde. E haverá também ônibus extras e aumento no número de funcionários. No domingo, que é o dia que está previsto o maior movimento, serão 23 ônibus à disposição dos visitantes, 5 a mais do que a frota normal. CBN Turismo. E hoje é sábado de carnaval, vamos falar a respeito da festa de rua aqui na Terra das Cataratas. CBN Carnaval 2015. E o Carnaval de Rua aqui de Foz do Iguaçu terá em sua edição 2015 a apresentação de dois blocos na Avenida Duque de Caxias. Um deles é o bloco Fiel Foz da torcida do Corinthians, que levará à avenida cerca de 200 componentes. O enredo é uma homenagem ao índio Tarobá da Lenda das Cataratas, batizado de Tarobá, o Guerreiro Fiel, na voz de Darlan Alves, intérprete da Escola Rosas de Ouro do Carnaval de São Paulo. Vamos conferir o enredo. Alô, Foz do Iguaçu! É hora do show! Vamos lá, fiel guerreiro! Sou Foz do Iguaçu, fiel guerreiro, em busca do amor verdadeiro. Amor verdadeiro. Sou Tarobá fazendo a festa, olha aí, eternizando o amor de Nairi. Sou Foz do Iguaçu! Sou Foz do Iguaçu. Fiel guerreiro, em busca do amor verdadeiro. Vambora, gente. Sou Tarobá fazendo a festa, olha aí, olha aí, eternizando o amor de Nairi. Diz a lenda desse lugar, vambora, gente. Que amor assim jamais se viu. Reme boi usando a força divina, na ganância de traçar a sua sina. Vambora, vambora. Transformando a natureza do país, na queda das águas, a imagem da beleza de um coração sofredor. Não pode tocar, mas proteger o índio guerreiro. Remando na esperança de viver um grande amor. Quando a viu se apaixonou. Olhar da bela índia o encantou. O índio guerreiro. Remando na esperança de viver um grande amor. Quando a viu se apaixonou. O olhar da bela índia o encantou. A força e o poder do filho de Tupã. Separou dois corações tão perto e tão distantes. Entre águas e matas verdejantes, amor, eterno amor. Nunca mais te esquecerei. Um sonho tão bonito e lindo de se ver. Quem sabe um dia pode acontecer. Sou Foz do Iguaçu, fiel guerreiro, em busca do amor verdadeiro. Sou Tarobá fazendo a festa, olha aí, eternizando o amor de Nairi. Sou Foz do Iguaçu, Fiel guerreiro. Este é o enredo do bloco Fiel Foz, que vai à Avenida Duque de Caxias na noite de domingo a partir das 10 horas, representando o índio Tarobá. Daqui a pouco você ouve o enredo da tribo Naipi aqui nas ondas da CBN. CBN Turismo. Empresários do setor hoteleiro de Foz do Iguaçu estão comemorando os bons índices de ocupação registrados pela hotelaria local para o feriado prolongado de carnaval. Em entrevista ao programa CBN Foz, ontem pela manhã, o presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Foz e Região, Carlos Silva, falou sobre o índice de 84% para o período entre hoje e terça-feira. A expectativa é de um movimento intenso no carnaval, sábado, domingo e segunda-feira. A previsão é que nós temos aí a rede hoteleira com ocupação aproximadamente de 84% nesses 3 dias. Essas vendas, elas já foram efetuadas ainda algumas no ano passado. Então, nós não estamos sentindo ainda alguma determinação decorrente deste ano. Mas, se nós continuarmos com essa expectativa, né, de manter todos os empreendimentos com qualidade aliado a um bom preço, nós poderemos ter, sim, uma ocupação razoável até satisfatória, independente do momento econômico que estamos passando. E por falar em bom preço, nós acompanhamos aqui na internet um levantamento a respeito dos 10 destinos mais populares do Brasil nessa época de carnaval, aqueles mais procurados, e Foz do Iguaçu aparece como aquele que tem os preços mais baixos em matéria de hotelaria. Hotelaria de Foz extremamente competitiva? Sem dúvida. Além de nós estarmos hoje nesse link nos melhores destinos, competindo com outros destinos, é muito bom, fortalece cada vez mais e nos dá motivação para divulgar a cidade da maneira que está sendo feita. Por outro lado, o preço mais baixo não quer dizer que não está aliado a uma qualidade. A hotelaria passa por um momento assim, de reestruturação, cada vez mais a questão profissional sendo também bastante qualificada, e a gastronomia passa também por um momento de transformação, fazendo que seja mais um produto aqui para a nossa região. O ano de 2014 e também 2013, esses anos eles foram marcados aí por grandes investimentos em muitos dos hotéis aqui em Foz do Iguaçu, até pensando em eventos aí como a Copa do Mundo, que infelizmente acabou não correspondendo àquilo que todos esperavam, né? Mas foram anos de investimentos em muitos hotéis. Agora 2015, um ano também para colher frutos deste trabalho realizado nos anos anteriores? Sem dúvida, a preparação sempre existe, né, para colocar o melhor para os nossos turistas. É claro que nós estamos vivendo um momento ainda instável, né, não dá para se garantir uma ocupação referente ao ano. Mas se tudo correr bem e o povo brasileiro tiver recursos para viajar, e aí também buscando o povo, o turista internacional, assim dizendo, nós poderemos ter pelo menos uma ocupação para pagar as nossas despesas, né? Que realmente as despesas da hotelaria, da gastronomia são altas, porque se trata de serviço, equipamento, e tem que estar em tudo isso em perfeitas condições, né? E nós acompanhávamos o jornal da CBN Primeira Edição em Rede Nacional, até análises a respeito da economia do Brasil, e se colocando aí os economistas comentando a respeito de que possivelmente essa tendência do dólar alto ela deve se manter ao longo deste ano de 2015. O dólar alto, apesar de prejudicar a questão de compras no Paraguai, é um fator benéfico também para o destino Iguaçu? Veja, é claro que o setor de compras ele será prejudicado, né, na sua proporção. Mas também nós poderemos aí focar um pouco no turismo internacional, onde a facilidade e também o poder de compra é maior. Então, acho que Foz do Iguaçu tem que, assim com, né, as entidades, a gestão integrada do turismo, nós vamos ter que focar um pouquinho mais agora no que está no contexto nacional e internacional e buscar o caminho melhor, né, para que todas as nossas empresas possam ter sobrevivência, né? Nós observamos aqui que para esse feriado de carnaval, por exemplo, em torno de 90% quase das reservas feitas com antecedência referem-se a turistas brasileiros aqui para a cidade de Foz. Foz acaba surgindo como uma alternativa até para muitos turistas que querem fugir daqueles destinos tradicionais de carnaval? Sem dúvida. Aqui você tem o descanso, o lazer, o entretenimento, você tem três países. Isso faz com que as famílias tenham opções de descansar e aproveitar mais o feriado de carnaval. Como é contrário em grandes centros, onde tem as festas de carnaval, onde ela é focada só carnaval, né? E aqui não, aqui nós temos diversidade de atrativos, diversidade de opções, para que todo turista tenha aqui na sua permanência o que fazer, né? E nós sempre falamos aí bastante a respeito da hotelaria, mas o sindicato ele representa também os restaurantes, os bares, os estabelecimentos da gastronomia aqui em Foz do Iguaçu. No ano passado eu lhe perguntei a respeito aí de perspectivas até, né, para este ano de 2015 sobre este setor da gastronomia, tendo como base agora janeiro e esse período inicial de fevereiro. Como é que está até o planejamento de muitos empresários para o setor de gastronomia? 2015 prevê investimentos? Como é que está o panorama para o setor gastronômico aqui na nossa região? O panorama está de muita observação, né, para acompanhar aí as tendências do nosso cenário econômico, mas não tenha dúvida, a partir do momento que estabilizar e tiver um rumo, não só a gastronomia, como também todo o turismo, a cadeia produtiva do turismo, vai ser ampliada, melhorada e colocado cada vez melhor o serviço, né? Mas a gastronomia, falando especificamente, nós já estamos com uma diversidade muito boa de restaurantes com especialidades, fazendo com que Foz já também possa ser identificada como uma cidade gastronômica. Vamos fortalecer pelo Sim de Hotéis essa atividade um pouco mais, com um pouco mais ênfase a partir desse 2015, até para nós colocarmos, né, na prateleira do turista mais uma opção para ele escolher Foz do Iguaçu. Palavras de Carlos Silva, presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Mares e Similares de Foz e Região. Entrevista que você confere na íntegra no site cbnfoz.com.br. CBN Carnaval 2015. E você já ouviu na abertura do bloco o samba enredo da tribo Tarobá para o Carnaval 2015 em Foz do Iguaçu? Confira agora o samba da tribo Naipi, que vai à Avenida Duque de Caxias na segunda-feira, às 10 da noite, contando, claro, a história da Índia Naipi da lenda das cataratas. Salve Foz do Iguaçu! A lenda das cataratas! Salve a bela Índia Naipi! Até a tristeza, samba de alegria. Aí sim, encanta o povão. Sou Foz do Iguaçu, faço a festa, trazendo alegria. Vou deslar um doce encanto. Eu vi, selado pelo amor de Naipi. O que é que sou Foz do Iguaçu, faço a festa, trazendo alegria. Alô, Foz do Iguaçu, vou deslar. Vamos fazer a festa! Eu vi, selado pelo amor de Naipi. Quanta história! Contando a história de uma índia, a mais bela prometida ao filho de Tupã. E aí? Ele surge um índio guerreiro, com amor verdadeiro. Ele fez, o que ele fez? Prometeu com ela se casar. Provocando a fúria que ele doi. Um ódio eterno transformou a natureza. Fez nascer tanta beleza, tanto que aquele amor. Ó bela índia, encantadora, fica em beleza que fascina. Rainha do meu carnaval, é o dom, é o dom do meu acorde musical. Ó bela índia, encantadora, fica em beleza que fascina. Rainha do meu carnaval. Acorde musical entre todas as mais belas da aldeia. A passarela faz o povo aplaudir. Sofreu a ira de um coração, jogada a maldição de uma rocha se tornar. E foi buscar a felicidade, foi buscar ao lado de Tarobá. Aonde? Entre pedras, fios e cascatas. É show, é show, é show, é sem igual. Vai bateria, arrebenta, o sonho virou realidade. Força! Na força da comunidade, eu faço a festa, começo lá, um doce encanto. Eu vi, será porque o amor de Naipi. É muito bom, coração. Valeu, Ezequiel! Este é o samba do bloco Naipi, que vai à Avenida Duque de Caxias na noite de segunda-feira, a partir das 10 horas, representando a Índia Naipi. Domingo, 10 horas, o bloco que leva a história de Tarobá. Os ingressos em cada noite de folia custam R$ 5,00 para moradores de Foz do Iguaçu e R$ 10,00 para moradores das demais localidades. Programação completa está disponível no facebook.com/cbnfoz. E a seguir, no CBN Turismo, vamos conferir outras opções de lazer para este fim de semana aqui na Tríplice Fronteira. O CBN Turismo até meio-dia nas ondas da Central Brasileira de Notícias. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 59 minutos e o Bourbon Cataratas Convention Spa Resort de Foz do Iguaçu foi escolhido como um dos vencedores na categoria Família pelo prêmio Traveler's Choice 2015 do portal TripAdvisor. O resort ficou entre os 5 primeiros numa lista com 25 hotéis que têm melhor estrutura para acomodação de famílias no Brasil. Para entregar o prêmio, são avaliadas aí, são consideradas as avaliações e opiniões dos usuários do site ao redor do mundo. E a categoria Família é considerada uma das principais em disputa por parte dos hotéis de padrão 4 e 5 estrelas. E o blog do Ministério do Turismo, que é o blog.turismo.gov.br, destacou nesta semana um empreendimento de Foz do Iguaçu, o Tetris Container Hostel, localizado na Avenida das Cataratas, na Vila Holanda, como o maior hostel em containers marítimos do mundo. Inaugurado em dezembro de 2014, o hostel é mantido numa estrutura de 15 containers com capacidade para 70 hóspedes, contando com estruturas como cozinha compartilhada, lounge, piscina, varanda, jardim interno, bar e estacionamento. A estrutura original foi montada para uma exposição de arquitetura e design realizada no ano de 2013 na região da Vila Holanda e aproveitada então para a montagem do albergue. E neste fim de semana as opções são variadas no que diz respeito a entretenimento aqui em Foz do Iguaçu, com destaque para o Carnaval 2015, claro, e também para atrações como no Zeppelin Old Bar, a apresentação aí do Brotherhood, que trará um cover de músicas do Arctic Monkeys, também no Woods Bar Sertanejo com Alexandre Casarim e Gabriel Ismanioto. Estas algumas das opções disponíveis aqui para a região de Foz do Iguaçu, além, claro, de cinemas, as baladas também no Paraguai e na Argentina. Chegamos ao final do CBN Turismo deste sábado, 14 de fevereiro de 2005. Os trabalhos técnicos de Wesley Carvalho. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. CBN Turismo volta no próximo sábado, às 11 horas da manhã. Fique na sequência com o programa Revista CBN em Rede Nacional. CBN Turismo.